meuscds.com. Alguém sabe desse sucesso no GT? Alô, Bruno no Recife, escuta aí, bebê. E uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia. Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha. Aí tu botou fé, eu representei. Eu pedindo pra parar, você sentando de uma vez. Senta danada, sentando com carinho, só na malicinha. Calma, mozão, tá machucando o colé. Sentando com carinho, só na malicinha. Calma, mozão, tá machucando o colé. Ela sentou de vez, e de vez, ela já é relaxei. CDs.com. Mano, de uma vez. Vai assim, ó. Sentando com carinho, só na malicinha. Calma, mozão, tá machucando o colé. Só na malicinha. Calma, mozão, tá machucando o colé. Tá sendo de vez. De pra eu relaxar, relaxei. Ela sentou. Thank you.